Fazendo mais exercícios. A. Ter de. Precisar. Substitua os verbos. Siga o exemplo. Ter de. Precisar. Hoje eu tenho de falar com o diretor. Hoje eu preciso falar com o diretor. 1. Ele não quer alugar apartamento porque precisa pagar o condomínio. Ele não quer alugar apartamento porque tem de pagar o condomínio. 2. Eu não posso sair hoje porque preciso trabalhar. Eu não posso sair hoje porque tenho de trabalhar. 3. As crianças vão dormir cedo porque têm de acordar cedo. As crianças vão dormir cedo porque precisam acordar cedo. 4. Ele não vai a pé para o escritório porque tem de andar muito. Ele não vai a pé para o escritório porque precisa andar muito. 5. Sempre que vamos à casa dele, temos de pegar um táxi. Sempre que vamos à casa dele, precisamos pegar um táxi. B. Acabar de. Complete as frases. Empregue acabar de. Siga o exemplo. Acabar de sair. Que pena não conseguir falar com Paulo porque ele... Que pena não conseguir falar com Paulo porque ele acabou de sair. 1. Acabar de chegar. Não fizemos nada ainda porque... Não fizemos nada ainda porque acabamos de chegar. 2. Acabar de entrar na sala. Você quer falar com o Fernando? Ele... Você quer falar com o Fernando? Ele acabou de entrar na sala. 3. Acabar de telefonar. Dr. Jorge, seu cliente... Dr. Jorge, seu cliente acabou de telefonar. 5. Acabar de fechar. Que azar! O banco... Que azar! O banco acabou de fechar.